Fala. A minha mãe tá aí. Como que chama tua mãe? Você sabe, tio. Ela falou que eu sou amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe. Aí ele começou a gritar de fome, tá? E eu não tenho papá aqui, eu tenho a ração do cachorro. Abre a boca dele. Ô tio, ô tio. Fala. A minha mãe tá aí. Como que chama tua mãe? Você sabe, tio. Ela falou que eu sou amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe. Aí ele começou a gritar de fome, tá? E eu não tenho papá aqui, eu tenho a ração do cachorro. Abre a boca dele.